que vem ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. Bem, o mestre deixa bem claro, de maneira pedagógica, que uma árvore boa não pode produzir bons frutos, não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Evidentemente que a árvore, ela pode ser entendida como a individualidade de cada um de nós, a individualidade de cada um de nós, espíritos eternos, que saímos das mãos do Criador, simples e ignorantes, e que estamos dando os nossos passos, degrau por degrau, na escala evolutiva, até nos aproximarmos do Criador, que vai demorar bastante ainda, mas o nosso caminho é esse. E também esse pensamento, além da individualidade de cada um de nós, né, de cada uma de nós pessoas, de cada um de nós seres pensantes, nós podemos entender também a simbologia da árvore que o mestre nos ensina através das coletividades. Então, os países representam uma árvore. O Brasil é uma árvore. Os Estados Unidos, outra árvore. O continente europeu, com a individualidade dos seus países e também o continente em si, também compõem uma outra árvore. Israel, Palestina, Arábia, enfim, todos os mais de 200 países são considerados árvores individuais e regionais. Então, por isso que é importante produzir frutos que sejam, de nossa parte, bons frutos. É verdade que somos dotados de imperfeições inúmeras, mas, como nos ensina o André Luiz aqui na obra Vivendo o Evangelho, mesmo a laranjeira, com seus galhos retorcidos e com muitos espinhos, é capaz de produzir laranja doce. Né? Que figura bonita, né? Então, apesar das nossas inúmeras imperfeições que somos dotados, é possível, sim, produzir bons frutos. Essa é uma reflexão inicial que gostaríamos de fazer, e também lembrar que esse conceito da árvore, a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Isso Jesus deixa claro também, a simbologia, olha que simbologia bonita, né? Poética, a simbologia da explicação do que é causa, da lei de causa e efeito, né? Então, a lei de causa e efeito, Jesus, na sua pedagogia, que está muito acima da nossa compreensão, trouxe para o nosso entendimento a explicação da árvore. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Interessante, né? Fabinho, boa noite. Gostaria de ouvi-lo. Eu vi que você preparou aí inúmeros itens. Então, aqueles 40 minutos aí que você tem, clássicos de... para dissertação. Então, deixa eu falar rápido, senão não vai dar tempo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, queridos companheiros aqui no estúdio da Rádio Capela. Boa noite, amigos ouvintes. Marcelo, Jesus falou que a árvore boa produz bons frutos, né? Mas, ao mesmo tempo, falou que como você sabe se a árvore é boa? É só você olhar pelos frutos que ela produz. Então, vamos inverter para a gente entender melhor. Os bons frutos só podem ser produzidos por uma árvore boa. Não é verdade? Ou seja, porque os frutos são bons, a árvore é boa. Porque se os frutos fossem ruins, a árvore era ruim. Não é verdade? Exatamente. Então, aí os frutos vêm numa posição de realce, porque são eles que determinam se a árvore é boa ou ruim. Não é a árvore que determina se o fruto é bom ou ruim. É o fruto que determina se a árvore é boa ou ruim. Exatamente. Olha que bonito. É a consequência, né? É, exatamente. Então, veja bem. A consequência demonstra a causa. Exato. Então, quer dizer que é pela sua atitude que eu vou falar quem é você, né? É pelo que você pensa, pelo que você fala, por como você age ou reage, que eu vou falar quem você é, né? E não é ao contrário, eu vou falar quem você é e vou já adivinhar qual atitude você vai ter. Não é isso. Eu vou te analisar pelas coisas que você faz. Então Jesus está dando essa dica pra gente. Assim, ó, você quer saber se fulano é um falso profeta? Observa a vida dele. Olha só que interessante isso. Observe a vida dele. E não observe o que ele fez sexta-feira à noite, ou o que ele faz na hora que ele está pregando, ou o que ele faz na hora que ele está no estúdio da Rádio Capela. Não é isso. É um conjunto. É. Observe a vida dessa pessoa, né? E aí você vai saber se ela é um mensageiro de Deus para os irmãos ou não. Ou equivocado. É. E já que nós falamos de mensageiros de Deus, é importante falar o conceito de profetas da época de Jesus, né? Sim. Porque hoje a gente pensa que profeta é pessoa que fala o futuro. É assim que a gente pensa, né? Que é. Mas lá na época, como está escrito nos livros, os profetas... Aliás, profeta se diz Nabi, né? Em hebraico. E profeta é nada mais que... E Nabi é nada mais que mensageiro, né? Então, um profeta... É Nabi em hebraico e profeta é de origem... Palavra de origem grega. Aham. Profetas, profetus, alguma coisa assim? É, alguma coisa assim. E significa médium, significa intermediário. Mensageiro. Mensageiro, é na vida também, a mesma coisa. É. Muito interessante, Marcelo. Então, veja bem, só que no contexto da tradição hebraica, né, tradição bíblica, ele era um mensageiro de Deus. Exato. Né? Então é como se tivesse aqui entre nós alguém que ouvisse a Deus, que o interpretasse, que trouxesse o ensinamento para nós. E quem que foi o maior intérprete de Deus na Terra? Ele, Jesus. O homem, né? Um certo dia um homem esteve aqui. É ele mesmo. Então Jesus, o homem... O cara. O filho, né? Ele esteve aqui e foi como o deus grego Hermes, que interpretava a voz dos deuses... E traduzia para os mortais encarnados. Por isso que a gente fala hermenêutica, né? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, Jesus foi um profeta nesse sentido. Ele foi um mensageiro de Deus, que interpretava Deus e se fez porta-voz dele aqui. Inclusive, a religião cristã, a tradição cristã, mais do que mensageiro, o pôs como o Messias, né? Que ele é... O Salvador, escolhido, o ungido. Isso. Cristo quer dizer o ungido. O ungido. Então, na religião islâmica, por exemplo, Jesus não é o Messias, e nem na hebraica. Ele é um profeta. Um profeta, exatamente. É um profeta como outros profetas. Que não significa que prevê o futuro. Ele pode prever o futuro, mas não é a única atribuição dele, né? Exatamente. E hoje como a gente poderia dizer quem são os profetas que a gente tem que abrir os olhos, observar os frutos, João? Quem são eles? são as pessoas que estão na vanguarda das religiões, né? Esses pastores que a gente vê que são famosos, que estão falando para as multidões, os padres que estão à frente de legiões de pessoas, né, levando sectos junto com eles em suas pregações, em suas canções. E por que não os palestrantes espíritas também, né, que estão em cima do púlpito. Então todas essas pessoas que têm um certo grau de influência... Estimulando e dando bons frutos. Exatamente. Todas essas pessoas que têm um certo grau de influência, que estão norteando seguidores, né, que estão proclamando em nome de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui é proclamar em nome de Deus agora. Nós estamos interpretando o Evangelho, né? Então essas pessoas são profetas. Cada um no seu grau, umas maiores, outras menores, umas com mais responsabilidades, outras com menos responsabilidades, umas com uma área de abrangência gigante, outras com uma área de abrangência pequenininha e humilde, né? Seja no trabalhozinho ali, da evangelização das crianças, seja no trabalho de uma emissora de rádio, seja no púlpito de uma igreja, aonde for. Então, só para a gente contextualizar, são desses profetas que nós estamos falando agora, né? Ou seja, esses formadores de opinião, representantes da palavra de Deus hoje na Terra, que proclamam em nome de Deus e estão norteando seguidores de Deus. Então, são desses que nós temos que estar alertas e observar-lhes os frutos para saber se eles são bons profetas ou maus profetas. Muito bom. Bela exposição. E esclarecedora. João, gostaria de ouvi-lo em suas prédicas iniciais. Boa noite. Boa noite, Marcelo, Fábio, Guilherme, meus ouvintes. Prazer estar aqui. Vamos trocar o microfone do nosso querido João aqui. Beleza, João. Boa noite a todos, meus queridos, queridos aqui presentes e os ouvintes. Prazer enorme estar aqui com vocês. E realmente essa questão da gente, muito interessante essa observação do Fábio com relação à questão do fruto. Realmente esse é um ponto muito importante, né? Um approach muito legal de fazer, que é o que a gente tem que ficar analisando mesmo. A gente tem que estar atento, porque para a gente, inclusive nós, não, né, não nos tornarmos falsos profetas, né, para a gente tem que estar muito atento ao que a gente lê, ao que a gente diz, né, e porque na realidade, assim, as influências são enormes, né, a gente está aí, como já foi dito aqui outras vezes, né, a gente é submetido aí a uma quantidade enorme de propagandas, etc. O magnetismo da vida é muito forte, né? E se a gente pode se deixar levar, por exemplo, se deixar levar pelas influências com relação a coisas de política, né? Tanta coisa que a gente tem vivido, né? Tá tão intensa a nossa vida hoje em termos de muita informação, enfim. E de repente a gente começa pelos meios que a gente dispõe, eventualmente uma preleção, ou eventualmente até no WhatsApp, como a gente estava falando, pega mensagem fica encaminhando uma série de coisas, né? A gente está sendo profeta daquelas verdades que estão, quer dizer, daquelas informações que podem ser verdadeiras ou não. E aí a gente tem que ver o quanto, principalmente, por exemplo, numa situação igual o Fábio estava comentando, né, das pessoas que têm oportunidade de estar falando assim em nome de Deus, como nós estamos falando agora, será que nós, né, a gente tem que estar atento, né, para ver se a gente está realmente seguindo, por exemplo, as orientações de Kardec, né? E o próprio André Luiz, ele ressalta, depois a gente vai ler uma mensagem com relação a isso aí, mas o quanto é importante a gente se ater aos princípios cristalinos, né, da doutrina, para a gente não se deixar ir, vamos dizer, contagiando por informações que parecem, aquela brincadeira, meias-verdades, né, denorex, né, aquele negócio que a gente brincava, parece, mas não é, né, parece remédio, mas não é, enfim. Porque é muito fácil, se a gente não ficar atento a isso, a gente pode falar meias-verdades, né? E a gente vai ser meio falso profeta, né? Quer dizer, então, mas enfim, acho que é interessante, é um assunto muito instigante aí para a gente conversar, né? Marcelo, tem mais, bastante mais coisa para a gente falar aí. Sim, sem dúvida. Guilherme, e a nossa professora pedagoga, a Luísa, tem algum comentário relevante? Nessa semana não teve nenhum comentário relevante, né? Podemos fazer a nossa pausa inicial, então? Podemos. Primeira pausa? Vamos fazer. Vamos fazer a pausa, a primeira pausa musical e retornamos em seguida com mais reflexões. Vamos ouvir, então, do Fernandinho, a música Ainda Que a Figueira. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, ao vivo do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, acompanhados do nosso querido Fábio, do Guilherme, do nosso querido João, do nosso querido Guilherme também, né? Estamos hoje estudando o capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas, capítulo 21, de O Evangelho Segundo o Espiritismo. É, para os estimados ouvintes que eventualmente desejarem mandar uma mensagem, pode enviá-la através do telefone 3876-6846. Muito bem, lá na epístola de João, a primeira epístola de João, nós vamos encontrar no capítulo 4, versículo 1, olha só a clareza que João fala, né? Então ele diz assim: meus bem-amados, não creais em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, quando João fala com clareza meridiana, não creais em todo espírito, ele está se referindo não só aos espíritos que participavam das reuniões mediúnicas que eles tinham lá na época em que eles conviviam, os primeiros cristãos, como também está se referindo a cada uma das nossas individualidades, sejamos espíritos ou estejamos encarnados ou estejamos desencarnados, né? Então, experimentai se os espíritos são de Deus. Isso significa observai o seu comportamento, observai a sua ética, observai os seus frutos, enfim. Então, o pessoal da psicologia, aos poucos vão se mudando, vai se modificando aqueles modelos, né? Aqueles modelos que a gente sempre ouviu. Por exemplo, eu cresci ouvindo, né, que a minha mãe dizia, e vamos dizer assim, né, aquele ensinamento que era passado de geração para geração, né? Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és, né? Só que o pessoal da psicologia atualmente diz o contrário, né? Ou seja, diga-me quem és e eu saberei com quem andas, entendeu? Ou seja, o nosso comportamento é que demonstra as nossas amizades. As nossas amizades. Se junta, né? Exatamente. Então, e também tem aqueles... Só vou fazer vou fugir um pouquinho do tema, só para dizer que é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim: ai, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Ninguém merece isso, né? Até parece que Deus tem labirintite, né? Então, quer dizer, Deus escreve certo por linhas retas. Ou seja, os tortos da história somos nós, né? Exatamente. Então, são esses paradigmas que têm que ser modificados. A gente que vê torto, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. Então, esse comentário aqui do nosso querido apóstolo João, aquele que era tido como o mais bem-amado, né? O bem-amado pelo Mestre. Então, esse comentário deixa claro que antes de crermos nos espíritos, ou antes de crermos nas pessoas que convivemos, nós precisamos avaliar os frutos que essas pessoas estão oferecendo, né? E da mesma maneira como elas vão nos observar, entendeu? Então, através do nosso comportamento é que nós vamos evidenciar esses frutos. Pois não, Fabinho, gostaria de ouvi-lo em suas reflexões. Eu queria, Marcelo, trazer uma reflexão feita por André Luiz no livro Vivendo o Evangelho, volume 2. No item 260, ele fala o seguinte: impostores de hoje. Em todas as épocas existiram os falsos profetas. Vocês concordam? Sim, sem dúvida. Acenando com novas revelações em nome de Deus. Na atualidade, porém, tais impostores estão camuflados nos meios religiosos. Estão escondidos nos meios religiosos. Exatamente. Semeando dúvidas e confusão. Vamos ver se é verdade. Ele dá alguns exemplos aqui. Aparentam humildade, mas tiranizam seus seguidores. Se alguém souber de algum exemplo, pode falar ou guarde para si. Falam de misericórdia, esses profetas falsos, mas aterrorizam com punições aflitivas e eternas. Lá na frente, os pregadores, né, das mais variadas doutrinas filosóficas e religiosas, estão lá na frente, no púlpito. Então, eles falam: olha, Deus é misericordioso, Deus não é pobre de misericórdia. Jesus, indulgente, Jesus, compaixão. É compaixão. Só que essas mesmas pessoas, quando no particular vão orientar os seus seguidores, vamos dizer assim, ao invés de dar palavras de ânimo, de otimismo, pelo contrário, né? Fala: olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno, você vai sofrer, você vai para o abismo, punição eterna. Exato. Eu acho que é nesse sentido que ele está dizendo. O diabo está na sua vida. Exatamente. Né? Imagina o diabo na nossa vida. Referem-se esses falsos profetas à tolerância, certo? Mas eles perseguem outras crenças. Quem já viu um líder de alguma ideologia religiosa falar mal de outra na televisão, ou no YouTube, né? Ou em algum livro que ele escreveu, ou lidar, ou provocar a crença do outro, né? Quem já viu isso? E mesmo entre nós espíritas, nós encontramos, né, companheiros, né, Fábio, e amigos que infelizmente colocam a doutrina espírita num patamar superior. Uhum. e consideram que só o espiritismo é que está acima, só o espiritismo é que salva, né? Exato. E não é o espiritismo que salva. Não é, já sabemos. É a caridade, fora da caridade não há salvação. São os frutos que salvam. São os frutos que salvam. É. Agora, então nós queremos deixar claro que nós sabemos também que no meio espírita nós encontramos pessoas que provocam esses melindres com outras denominações religiosas, né? Exatamente. Né? Uhum. Os nossos irmãos da Umbanda, né? Muito, com frequência a gente vê menosprezo, né? Como se nós fôssemos os maiores. Exatamente. Então, esses falsos profetas, que, lembrando, podem ser qualquer um de nós, né? Principalmente se estivermos no púlpito ou proclamando em nome de Deus, anunciam os benefícios da compreensão. Olha, tem que compreender as pessoas. Mas eles mesmos são inacessíveis ao entendimento. Mas não entendem de onde aquela pessoa vem, por que que ela age assim. A própria esposa, por exemplo. Por que que ela age desse jeito? Qual foi a história dela? Qual a educação? Qual a cultura dela? Cultura, né? Realmente, porque são, né, duas pessoas vindas de culturas completamente diferentes, né, no casamento. Exato. Então é muito fácil pregar a compreensão, né? O difícil é ser acessível ao entendimento. Pregam a modéstia, mas cercam-se de todas as pompas. Então eu vou, Marcelo, fazer palestra lá naquela casa espírita, se me colocarem num hotel de 3 estrelas para cima, né? É, 3 estrelas. É, 3 estrelas. Mínimo, né? É, carro tem que ser o do ano, etc e tal. Tem que ter motorista. Aham, se não dirá, helicóptero. Se aproximar de mim, né? Exato, nem me tocar. Tem o Fábio, eu já vi referências de palestrantes espíritas que eles orientam as pessoas, né, que convidaram, né, para fazer a palestra, que não se aproximem deles, porque eles não querem fazer comentários com as pessoas que se aproximarem. Nossa. Eles vão lá só para fazer a palestra. Impressionante. Então, quer dizer, tá estrela. Completamente equivocado. Está equivocado. Né? Tá bem diferente do mestre, né, que se misturava no meio da multidão. Chico Xavier. Chico Xavier, ele impedia que as pessoas se aproximassem. É. O próprio Divaldo. Uhum, exatamente. Né, e tantos outros. Então, proclama a caridade, mas são implacáveis na condenação. Você errou, meu irmão. Alardeiam desprendimento, mas exigem contribuições no exercício da fé. Exigem contribuições no exercício da fé, mas alardeiam desprendimento. Apregoam um amor, mas discriminam os que pensam de maneira diferente. Defendem o perdão, mas cultivam o rancor aos adversários. E às vezes se justificam no Antigo Testamento para fazer isso. Exaltam a fraternidade. Eu já vi até, Marcelo, João, Guilherme, eu já vi até gente falar o seguinte. Jesus falou, nenhuma ovelha será perdida. Mas eu já ouvi a pessoa falar assim, não, nenhuma ovelha que o está seguindo. As outras que não estão seguindo, não são, já estão perdidas, e essas aí vão para o fogo do inferno. Entendeu? Já estão perdidas. Essa já era. Então, nenhuma será perdida das que não estão perdidas. Então, quer dizer, a interpretação é equivocada. Exatamente. Defendem o perdão, mas cultivam o rancor aos adversários. Exaltam a fraternidade, mas agem com personalismo. Que fraternidade é essa? Né? Ou seja, não é de irmão, não é o outro igual a mim, é eu em primeiro lugar. E, né? Inclusive, o Fábio, eu vi outro dia, não me lembro quem fez uma projeção, fez um comentário, e realmente assim, né, as pessoas, por exemplo, a hora que chegam no centro espírita, assim, né, às vezes, por exemplo, então, em outras casas, assim, também religiosas, e mudam até o tom de voz. Né? As pessoas assim, é meio que tem um, até teve uma brincadeira, assim, a hora que estava entrando lá no centro espírita, pegava, tinha uma asinha, pegava uma asa, né, usava a asa, pendurava a asa assim, né, em si, né? Entrava no personagem. Exatamente, não, porque aqui dentro do centro espírita tem que ser meio angelical, né? Quer dizer, então assim, para a gente, até quanto será que a gente não faz isso, né? Nossa, a gente muda até o tom de voz, né? A gente lá dentro, a gente, quando vai conversar com outras pessoas, a gente é amável. Será que a gente é assim com a esposa, com o filho, com o vizinho? É. Aquele vizinho que deixa o cachorro que fica latindo lá, que nos atrapalha e tal, não sei o quê. Será que a gente tem essa mesma paciência que a gente tem quando a gente está lá dentro do centro espírita, conversando? É ou não? É exatamente, coisa para se pensar, João. Então, na verdade, esses não passam de enganadores de si mesmos. E eles não estão enganando aos outros, eles estão enganando a si mesmos. Só que um pouquinho antes ele diz, né, diante deles, que ainda se prendem às teias da vaidade e se impõem aos incautos, use o bom senso e a vigilância, entendendo que esses falsos profetas de hoje, embora se digam enviados de Deus, na verdade, não passam de enganadores de si mesmos, enganando os outros. Meu Deus. Enganadores de si mesmo. Vamos tentar entender isso daí. Será que quando eu estou lá preparando uma palestra, chego lá na casa espírita, coloco aquela asinha que o João acabou de falar, penduro ela nas minhas costas, mudo o meu tom de voz. Aquela voz doce. Será que eu estou enganando os outros? Meu irmão, lá no centro espírita, né? Chama de meu irmão. Exato. Ou será que eu estou emaranhado numa ilusão que me vai custar caro depois? Vai virar um ídolo quebrado. Né? Quando, e vou ter que pisar nele, nos cacos dele depois. É, que quanto mais subir, né, o tombo vai ser mais alto. Quanto, né, maior a árvore, maior o tombo, né? É. É, realmente, Fábio, acho que esse ponto, você tocou num, por exemplo, assim, né, preparando uma preleção. Estamos estudando, na hora que a gente está preparando uma preleção, para realmente a gente sentir, né, aquilo que a gente vai estar eventualmente comentando, ou numa conversa, não necessariamente dentro do centro espírita, mas onde quer que seja, nos livros que a gente estuda, ou a gente estaria só buscando um argumento para parecer superior, para, por exemplo, na hora da preleção, parecermos um pouco angelicais com essa asinha pendurada nas costas. Ou realmente é para nós, como você já abriu o coração aqui, já falou assim de outras vezes, para a gente combater, né, esses nossos defeitos, né, essas nossas dificuldades, essas nossas imperfeições que a gente traz. Na hora que a gente está preparando a preleção, a gente está trabalhando para reverter, para sair dessa situação de imperfeição que a gente carrega, ou a gente simplesmente está buscando assim um... É estudar a personagem que a gente vai representar lá nessa conversa. Excelente. Queria aproveitar, já que você deu o gancho, João, e contar mais um relato pessoal que eu acho que é muito importante, que eu posso dividir essa experiência com todo mundo. Opa, maravilha. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, está repleto de histórias evangélicas, onde o mensageiro, né, se não um profeta também, Humberto de Campos, ele relata vivências dos apóstolos que depois culminam, no final do capítulo, em uma lição evangélica. Então, por exemplo, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, na verdade, lá no começo da história, o apóstolo Levi, né, que era o Mateus, ele estava diminuindo o valor, a importância dos aleijados, dos sem condições financeiras, pobres, né? Foi nesse contexto. Foi nesse contexto. Então, ele chega e conta essa história para o Messias, todo se gabando, fala assim, olha, eles queriam seguir a gente, mas eles não têm condições, eles não podem contribuir em nada com o Evangelho. E Jesus dá uma lição para ele em palavras ali na hora, mas sobe ao monte, praticamente em seguida, e fala, bem-aventurados os aflitos. Né? E aí, o Humberto de Campos explica... Se não me engano, ele começa por bem-aventurados os aflitos e depois os pobres de espírito, ou e primeiro vai. Os pobres de espírito e depois os aflitos. E vai, né? E aí você entende o contexto de tudo aquilo que aconteceu, e a lição para Mateus ficou muito mais forte, acreditem, do que para nós. Porque ele viu o vés e o revés da história. Ele viveu a história na pele, né? No sangue. Então, no meu caso, por exemplo, que eu ia falar, antes do Natal, mais ou menos, eu acho que eu comecei a alimentar dentro de mim, inadvertidamente, por falta de vigilância, pensamentos pequenininhos de ambição, ou talvez de ilusão, que foram crescendo sem eu perceber. Né? Foram crescendo sem eu perceber. E foi crescendo, e foi virando intrigas entre eu e a minha esposa, pequenas. Depois foi virando em mudanças de atitudes, comportamentos. E foi virando em outros pensamentos e tal. E eu acho que chegou uma hora que eu cheguei no fundo do poço disso aí tudo. Que nem o filho pródigo que vai comer comida de porco. Sabe? Nessa hora ele cai em si. Então, o que aconteceu? Eu fui dar uma preleção lá em Louveira hoje. E qual foi o tema que inspiradamente eu escolhi para dar? Porque o tema era livre. A parábola do filho pródigo. Né? Escolhi esse tema, fui estudar para fazer. E estudando a parábola do filho pródigo, eu vi a minha vida dentro da parábola do filho pródigo. Certinho, o que está passando e eu comendo a comida do porco. Ou seja, quando está lá embaixo, quando está naquela situação ruim, difícil, você dobra o joelho, cai em si e fala assim, eu vou procurar o Pai de novo. Entendeu? Eu vou procurar o Pai de novo. Então, como no livro Boa Nova, eu vivi uma experiência, e depois quando eu li a palavra de Jesus, ela casou com aquela experiência, como aconteceu com Levi, com Mateus. Então ela foi muito mais forte para mim que fiz a preleção. Casou com o inverso, né? Exato. Então ela foi muito mais forte para mim que fiz a preleção, que estudei, que levei a palavra. Ela serviu muito mais para mim do que para as pessoas que estavam ali ouvindo. Né? Ela entrou no meu cerne. Por isso que falou aqui antes, que as pessoas que são falsos profetas não estão enganando os outros. Estão enganando a si em primeiro lugar. Né? Então, felizmente, nesse caso, eu consegui tirar bom proveito dessa história, né? E não enganei nem a mim e nem aos outros, eu espero. Mas que isso sirva de lição para a gente, para mostrar que quando a gente está empenhado em levar para o outro alguma coisa, nós estamos em primeiro lugar trazendo para nós mesmos. Sem dúvida. Muito bom. Podemos fazer mais uma pausa? Você quer fazer mais algum comentário, João? Fica à vontade. Não, eu me lembrei só de uma situação assim, o seguinte. Que quando a gente vai... Que normalmente as pessoas têm dificuldade, né, de aceitar um convite para falar numa reunião, qualquer que seja, né? Isso desde sempre, né? E aí eu tive uma experiência uma vez de ser convidado, convocado, assim, meio que forçosamente a dar um treinamento lá de sobre um assunto lá. Mas na sua atividade profissional? Na minha atividade profissional, E aí eu vi em prática, assim, o quanto, assim, quem mais aprende é quem tem que se preparar para ir lá dar uma aula. O negócio é muito verdadeiro isso aí, né? Porque a hora que você tem que se preparar, porque, primeiro assim, né, quem vai para o lado perfeccionista de querer fazer da melhor forma, né? Então tem que buscar, estudar. Então eu tive que estudar um monte, e eu aprendi um monte. Foi assim, no início eu estava, para ser bem franco, né, abrindo o coração, como diz o Fábio, estava com medo danado, né? Falei, nossa, eu não vou saber responder. Aquela insegurança. Pergunta, aquela insegurança e tal. Aí você estudou, dominou a matéria, nossa, aí foi... pode perguntar. Não, e assim, e foi ótimo assim, o aprendizado. Né? E tem uma coisa que eu também ouvi numa palestra, assim, o seguinte, numa oportunidade, às vezes, assim, para as pessoas que... Porque isso aí é orgulho, né? Essa questão de não querer ir lá falar lá na frente, é orgulho, né? Para ninguém pensar. Não quer se expor, não querer mostrar quem você é, não abrir seus erros. Não quer, né, abrir a sua ignorância, vamos dizer assim, né? Mas assim, aí teve uma palestra de uma empresa, foi falar lá na empresa que eu trabalhava há muito tempo, ele disse assim que a pessoa que tem a coragem de ir lá falar, né? Assim, ele falou assim, presta atenção, quantas pessoas têm falando? Uma. Quantas têm ouvindo? Tem umas 20. Ou seja, entre 20, você é a pessoa que está tendo oportunidade. Então, aproveite, você está tendo uma chance. Ao invés de ficar com medo de ir lá se expor, de deixar o orgulho falar mais alto, né? O medo não te deixar ir lá, vá lá, porque você está tendo oportunidade e, de repente, vai ser a oportunidade da sua vida, de você crescer profissionalmente e tudo mais, sem ir para o lado do orgulho, ficar excessivamente orgulhoso do que está fazendo, né? Mas, enfim... Mas eu lembrei só dessa questão que você puxou aí, né, do aprendizado. João, eu fui professor na faculdade de matérias, de três matérias que eu fui aluno delas. E eu só aprendi as matérias quando eu fui professor delas. Eu não sei nem como eu passei de ano naquelas matérias antes. Não, mas assim, foi muito forte. Eu só quis puxar isso aqui porque assim, eu aprendi bastante aquela situação. Lá foi numa situação de pressão, né, que eu fui convocado, convidado, e eu aprendi mais do que qualquer um daqueles que foram meus alunos lá naquela situação. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, o telefone é 3876-6846. Estamos estudando o capítulo 21, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Falsos Cristos e Falsos Profetas. E gostaria então de ouvir o nosso querido Guilherme a respeito da experiência que ele teve também na sua vida profissional, né, Guilherme? Muito obrigado. Então, Marcelo, eu estava lembrando aqui de um caso recente, que eu estava conversando com um cliente meu, que virou o número um da empresa no Brasil. Então, ele é a pessoa que comanda a empresa no Brasil, né? E uma das coisas que ele estava dizendo, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer certas coisas que eu sou cobrado a fazer. E ele estava dando um exemplo. Ele estava dando um exemplo de uma pessoa que se reportava para ele, né, era funcionário dele, e essa pessoa não estava com uma boa performance, com bons resultados. E ele falou uma vez, falou duas vezes, e ele ia demitir, era uma mulher, ele ia demitir essa mulher. E ele ficou sabendo que o marido dela tinha perdido o emprego. E ele se compadeceu dela, e ele deu um jeito de segurar, botou mais gente para fazer o trabalho que aquela pessoa devia fazer. E que não estava desempenhando corretamente. Que não estava desempenhando, que já havia sido avisada. E ele estava se perguntando, porque para ele aquilo era o certo. Mas quando a gente... O certo, na cabeça dele, ele fez o certo de mantê-la. Porque ele, pelo coração dele, queria mantê-la. Mas melhores práticas, e como a gente vê hoje no mercado, no mundo corporativo, é: se alguém não está dando resultado, a gente avisa, a gente vê se é um treinamento que precisa, a gente tenta consertar. Mas, no fim das contas, se não conseguiu, a gente tem que demitir. Ema. É o seu problema. Adoado. Então, assim, ele estava num dilema muito grande, por conta de ter segurado uma pessoa que, de fato, ele já tinha, inclusive, dado o retorno, o feedback, dizendo que não estava bom. E aí, a gente conversando, né, ele é cristão também, ele não é espírita, mas ele é cristão, e ele estava falando assim, sabe, eu estava pensando aqui, eu estou me sentindo um pouco mordomo infiel. Porque ao mantê-la aqui, eu estou usando o recurso da empresa para mantê-la aqui, não meu. É a empresa que continua pagando o salário meu e dela que eu estou mantendo. Seria diferente se eu a demitisse e eu do meu salário desse para sustento dela. Aí é diferente. Eu lembrei daquela história da vaquinha lá, né? Que não teve a história? Foi o Marcelo que contou, Marcelo? Essa história a gente sempre conta, né? Então, e aí, mais ou menos aquela história da vaquinha lá, né? O Marcelo sabe em detalhes. Eu também, assim, em algumas situações, eu sempre brincava, assim, porque eu tinha que brincar, né? Eu contratei, tive que já contratar e demitir um monte de gente na minha vida aí profissional. E eu sempre investia, não gastava tempo, assim, eu investia bastante tempo na hora de contratar, de conversar com as pessoas, para deixar bem claro. Olha, assim, tal. Se eu não cumprir a minha parte, você, por favor, me cobre. Mas se você não cumprir a sua parte, eu vou te cobrar. E aí eu chegava, falava, dava, né, uma vez, duas vezes, três vezes, depois até brincava. Eu pensava, vou ter que liberar o cara para concorrência, porque... Eu deixava bem claro. Liberar para concorrência é legal, né? Porque... Assim, a gente tem que ser honesto e sincero, né? Na verdade, porque senão eu não estaria cumprindo o meu papel lá, né? Mas como que é difícil ser cristão no mundo corporativo? Não é fácil, não. Porque é fácil. Quantas faltas de resultado Jesus tolerou dos funcionários dele, né? Sem dúvida. E perdoou. Sem dúvida. E de gente que... Passou pelo caminho? Assim, ô Guilherme, assim, de jeito nenhum, estou longe de qualquer perfeição, a gente está aí brigando. Lógico, estamos aprendendo. Mas assim, a gente pegava, chegava e falava, ó, não está funcionando assim, precisa melhorar. E uma, duas, três, quatro, cinco vezes, falando, gente, não dá mais. Na realidade, não sou eu que não quero, a pessoa não quer. E está avisado, falando. E eu chegava com a maior das... Assim, tranquilidade, chegava assim, ó, infelizmente, né, você sabe que a gente já conversou, já vim te falei, te avisei um monte de vezes, então vamos ter que encerrar o nosso contrato, infelizmente. Mas não é porque eu não te quero. E às vezes, na hora da contratação, as pessoas perguntavam assim, mas esse emprego, assim, pessoal que mais operário e tal, pergunta, esse emprego é temporário ou é definitivo? Eu falei assim, vai depender de você. Vai depender de você, porque nas situações de crise... Os melhores trabalhadores, eu nunca abro mão. Entendeu? Eu vou, na hora da crise, o que vai acontecer? Os piores vão sair primeiro. Os que têm menor rendimento. não por perseguição ou nada, mas a gente vai e conversa. Acho que por aí é fácil, de jeito nenhum. É a coisa mais difícil do mundo quando você tem que... Porque é uma família, né? Você está cortando ali a renda de uma família. Mas a rodinha tem que continuar rodando, né? E a gente está lá com a obrigação de fazer acontecer, não é verdade? É verdade, é verdade. Não é, Marcelo? Sim, sem dúvida. É, a história da vaquinha é aquela história que um sábio foi passar estava fazendo uma peregrinação, aí ele encontrou um pequeno sítio e ele se hospedou naquele pequeno sítio. Só que ele percebeu que o sítio que eu me refiro, na zona rural, né? Aí ele percebeu que aquele sítio havia uma família que eram pessoas boas, mas que viviam assim quase à beira da miséria, né? E o sustento era dado apenas pela venda do leite que uma vaca produzia. Aí o sábio não teve dúvida, né? No dia seguinte, apesar de ter sido bem acolhido, apesar do pouso, da alimentação que foi dado para ele, ele acordou cedo, empurrou a vaquinha num açude que havia lá no sítio, e a vaquinha, evidentemente, morreu, né? Morreu a vaquinha e, evidentemente, morreu todo o sustento que aquela família usava. Aí, um ano depois, aquele mesmo sábio retorna naquele mesmo sítio, lembra-se da história, só que ele vê que aquele sítio estava numa situação de prosperidade, né? Então, ele conversou com aquelas mesmas pessoas que gentilmente ofereceram pouso, ofereceram hospedagem, e eles falaram que, olha, depois que o senhor foi embora, a nossa vaquinha, coitada da vaquinha, ela escorregou, ela estava muito velhinha, deve ter escorregado e foi parar no açude, né? E aí, nós não tínhamos mais como nos sustentar e a gente começou a produzir outras alternativas, né? E aí a gente começou a perceber que essas outras alternativas deram uma condição de maior prosperidade pro nosso sítio, e por isso que a situação melhorou, né? Para a família, né? É, exatamente, para a família. Por isso que eu me lembrei. Ou seja, saiu do comodismo, né? Saiu daquela zona de conforto, né? Que vocês lá no corporativo, né, Guilherme? Vocês sempre falam, né? E é isso, né, João? Às vezes a pessoa que não está dando resultado, ou ela tem algum problema realmente de... até mental, mas na hora da contratação a gente tem que ter certeza de que está contratando alguém capaz para aquele trabalho. Lógico. Mas muitas vezes ele está acomodado, está sem querer fazer aquilo, e às vezes a demissão é até um favor que você faz para a pessoa. É, porque é um estímulo, né? Ao ter a vaquinha empurrada... É um aguilhão, né? É a vaquinha empurrada, né? E assim, a gente, de uma forma muito honesta, abrindo o coração, como diz nosso querido Fábio aqui, quando a gente está lá passando um sufoco e tal, passa por uma situação, quero mudar de emprego, e consegue um emprego, aquele emprego que a gente queria, um emprego, ou abre uma empresa, sei lá, um emprego, assim, vamos dizer. E aí, de repente, a hora que a gente chega lá, a gente não dá uma certa acomodada, né? É, sem dúvida. E assim, e as pessoas, um negócio, é muito impressionante, né? Às vezes, essa questão de na hora da entrevista, citando essa questão da hora da entrevista, por isso que eu sempre fazia assim. Eu investi um tempo legal conversando e tal, e pegava, mandava para outras pessoas também conversarem, e depois fazia, todo mundo de acordo, vamos, então tá contratado. Mas deixar tudo bem claro, o máximo possível, com bastante tempo. Nada aquele negócio, chega um minuto de conversa e já está contratado. Não, a gente explica tudo. Aí depois, né, o que acontece? Aí a pessoa entra e aí desanima, perde aquela, né, fica... Chega atrasado, falta, começa a inventar. Eu tenho um vídeo, inclusive, eu vi uma vez, depois nunca mais. É um vídeo, assim, só de desculpas, pessoas dando desculpas. Não sei se vocês assistiram isso aí. Não vi. Estou curioso agora. Pessoas dando desculpas para o chefe. Assim, mas é impressionante, assim, tem uma atrás da outra. Assim, eu cheguei atrasado porque o ônibus quebrou. Minha mãe ficou doente. O meu filho... E assim, é uma atrás da outra. Pessoas diferentes, assim. Desculpa leva a inação, né? Filmagens, assim. Mas é impressionante. Aí, no final, parece assim... Assim é que o chefe se sente quando você vai dar uma desculpa. O que você está sentindo agora, que você não aguenta mais. Depois de um minuto, você não aguenta mais as pessoas dando desculpa, né? Não aguenta mais ver aquilo. É assim, que o seu chefe se sente quando você vem com a desculpa esfarrapada, né, por um atraso, por uma falta, enfim. É muito interessante. A gente se colocar no, né, no lugar do outro, né? Ô, Guilherme, voltando ao caso que você citou, só pra, como curiosidade, né? É, como que o seu chefe descobriu que o marido havia sido demitido? Conversando. Normalmente as pessoas conversam, né? Assim, no, vão almoçar junto. Com a mesma pessoa ou foi uma forma indireta? Não, uma, conversando uma com a pessoa, indireta, conversando com a pessoa que era funcionária dele. É, e parece que o marido também trabalha no mesmo mercado de atuação, e aí ele ficou sabendo. E por esse motivo ele decidiu não demiti-la. Mas depois ela se recuperou? Como é que foi? Não, ela continua empregada nessa empresa. É, não se recuperou e provavelmente não vai, porque de fato eu acho que tem alguma coisa ali de que ela não quer fazer aquele trabalho, mas precisa do emprego, e ele está mantendo. Mas ele está segurando a onda, mas também vai ter limite, né? Está incomodando ele conversa sempre isso. Mas tem um outro ponto que a gente estava conversando aqui, dos frutos, né? E a gente estava assim, poxa, mas será que eu vou ser bom, vou ser ruim? E a conclusão que a gente tenta chegar quando a gente conversa, assim, uma pessoa que não tem boa índole nunca vai poder fazer um bom trabalho na empresa. Né? Que a gente pensa assim, é verdade. E os bons ainda falam assim, ai, que bom que é verdade, né? Tá tão ruim de arrumar emprego, de repente isso aí aumenta a minha chance. Não, não é verdade. Tem muita gente ruim, de índole, que faz um excelente trabalho nas empresas, mas nas empresas ruins também. Aquelas empresas que são admiradas, aquelas empresas que são buscadas para serem, que normalmente figuram naquelas melhores empresas de se trabalhar, que tem todo um procedimento e regulamentações de ética, né, de postura comercial e tudo mais, nessas empresas uma pessoa de má índole não consegue fazer um bom trabalho. Por mais inteligente que seja, não consegue fazer um bom trabalho. Interessante, né? Ou seja, a maior malandragem é ser honesto, né? Não, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que consideram que através da malandragem você vai tirar vantagens, né? Você vai muitas vezes pisar nos outros ou pisar nas empresas concorrentes, né? E através dessa atuação desonesta você vai lucrar. Entendeu? Só que muitas vezes esse lucro é um lucro que vem do fruto desonesto, né? Vem do comportamento desonesto e ele é contaminado, né? Ele é contaminado. Ele pode dar alguns frutos materiais aparentes num curto período, mas, por exemplo, vamos supor, o cara não recolhe os impostos, ou então faz um empréstimo que não deveria fazer e empurra para frente uma dívida que não deveria. E aí, dessa maneira, ele tem um lucro aparente, né? Ele consegue um lugar de destaque naquele determinado momento frente à concorrência, só que é uma coisa transitória, né? Enquanto isso, o empréstimo que ele fez vai continuar correndo, ele vai ter que honrar com os compromissos. Os impostos que ele não recolheu mais cedo ou mais tarde virão ser descobertos e terá que ser pago, né? Ou seja, em contrapartida, aquela empresa que a empresa desonesta superou, aquela empresa honesta, a concorrente, num primeiro momento ela tem um resultado insatisfatório. Só que ela se mantém firme, se mantém honesta, com ajuste fiscal, aquela coisa toda, né? Não gasta mais do que recebe, né? E com o passar do tempo, como ela está equilibrada, apesar de estar numa posição inferior, ela, como ela se manteve honesta, né? Teve uma postura honesta, ela acaba, com o passar do tempo, superando aquela que agiu de maneira desonesta, né? Ou seja, a maior malandragem é ser honesto. E quantas empresas a gente está vendo cair aqui no Brasil justamente por ter trabalhado de forma errada, muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Então, só para explicar, você disse que a maior malandragem é ser honesto. A maior malandragem. É, significa o seguinte, a melhor forma de se levar vantagem, né, de sair adiante, de ter sucesso, né, é ser honesto. Exatamente. E tem até um pensamento, só rapidinho, João, tem até claro. Um pensamento que uma vez eu ouvi numa palestra do Richard Simonetti. O Richard Simonetti é ótimo, viu? Ele diz o seguinte, que é tão bom ser bom que quando o malandro souber como é bom ser bom, ele passará também a ser bom de malandragem. Só de malandragem. Desculpe, João, pois não. Não, quis, a gente estava falando sobre essa parte corporativa, né? E uma reflexão, estava só lembrando, assim, logicamente sem citar nome de empresa, mas uma empresa que era, vamos dizer, estatal, né? Uma empresa grande que era estatal, eu convivi com algumas pessoas assim. E aí foi privatizada, enfim. E aí veio aquela administração. Vale do Rio Doce? Não, mas foi mais grave do que isso aí. Certo. Eu falei que não pode, não vou falar. Certo. Mas enfim. Só essa questão, né, do falso profeta, né, essa questão da porque assim vem com, veja como que o evangelho é atualizado, né, e está no dia a dia, né. E aí uma experiência que a gente viveu lá é o seguinte, que vieram todas aquelas regras e, né, de melhor forma de administração para obter maior lucro, aquelas coisas todas, mas era um canibalismo aquilo lá, porque tinha aqueles bônus malucos, assim, mas as regras eram muito, muito fortes. E as pessoas, uma delatava a outra, era um negócio complicado. Você tem noção, pessoas morreram de ataque do coração, morreram por causa disso, né? Quer dizer, aí você olhando de fora, assim, a empresa, isso você estava falando, né, Guilherme, né, o Marcelo? A princípio, você olhando, nossa, que resultado sensacional que deu, mas quantas famílias foram dizimadas ali, na realidade, assim, teria que ter uma reformulação, demitir certa pessoa, tinha cabide de emprego, não sei o quê, tá certo, mas vamos fazer isso de uma forma decente, digna, exato, né? Exato. Mas não era. Era faz um negócio uma transição. Absolutamente indigno, né? Então, assim, pessoas, assim, sem exagero, pessoas morreram de ataque cardíaco. Você imagina que loucura esse negócio, né? Só do fato de você receber a notícia, né, que a sua vaquinha foi pro brejo, né? Que essa daí, a vaca foi pro açude, foi pro brejo mesmo. Completa, né? Vaca então, com bezerro e tudo. Tem pessoas que só de saber disso, o impacto é tão grande que é possível mesmo que as coronárias se fechem. Entendeu? Muito bom. Marcelo. Pois não. Mas assim, quando a gente fica falando de falsos profetas, falsos profetas, falsos profetas, dá a impressão que a gente não tem nada com isso, né? Ou seja, dá a impressão que se o falso profeta me enganou, que a culpa é dele, né? E não é dele, não. Exatamente. Nós temos a nossa responsabilidade também. Porque Jesus falou... Por termos feito a avaliação inadequada. É porque Jesus falou assim, o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Então, veja bem, isso pode servir mais ou menos assim também. O sentimento que eu busco é o sentimento que eu quero para mim e que é igual a mim. Exato. Né? Então, eu me afinizo com aquilo, com aquele pregador, eu me afinizo com aquela doutrina, eu me afinizo com aquela postura, porque é aquilo que eu quero para mim, porque é aquilo que eu sou. Não é interessante isso? Então, na verdade, eu estou sofrendo uma armadilha da minha imperfeição. Né? Então, por isso que você falou, Marcelo, que os psicólogos modernos invertem. Diga-me quem eres, que eu digo com quem andas. Então, diga-me, Marcelo, quem você é, que eu falo com qual tipo de profeta você vai se relacionar. Exatamente. E aí a culpa é do Senhor. A responsabilidade. Vamos exatamente trocar o termo. Exato. Culpa por responsabilidade. E aí a responsabilidade, né, dessa decisão é sua, ainda só bem. Só estou sugerindo de trocar a culpa por responsabilidade, porque a palavra culpa nos remete à punição, castigo, penas eternas, entendeu? Então é só para a gente... Pois não, João. o Marcelo e o Fábio, Guilherme, tem um... Dentro disso que você falou, me veio aqui, eu me lembrei de uma passagem aqui do André Luiz, aqui no, nesse nosso querido livro aqui, Vivendo o Evangelho, volume 2. É a lição 256, trote. É, essa é muito interessante, porque né, o que, que a gente, como é que a gente está fazendo, né? Então, mas enfim, vamos ler, depois a gente comenta aqui. É, e vai complementar o que o Fábio colocou. Exatamente, né? Exatamente. E aí o André Luiz diz assim, atente no conteúdo do que você pede como orientação espiritual. O que, que a gente está pedindo ao profeta, né? Negócio, né, o consultor é que tem que esclarecer. Dinheiro, o trabalho é que tem que resolver. Profissão, é você que escolhe, não é o profeta. Namoro, a decisão é sua. Viagem, é você que tem que saber, você que tem que resolver sobre a sua viagem. Casamento, casamento também é assunto seu. Doença, é o médico que tem que cuidar. Sobre a família, se você pergunta lá o profeta, sobre a família, né, os profetas, né, da espiritualidade, né, pergunta sobre família, a tolerância é que tem que ajudar. Se você pergunta sobre a vida, o evangelho ensina. Se você pergunta sobre separação, o bom senso orienta. E o André Luiz conclui de forma excelente assim. Só um minuto. As pessoas vão procurar isso dos profetas, né? As pessoas vão procurar essas perguntas, né? Dos profetas. Todas essas que você falou pra gente aí. E ele foi dando uma por uma qual que é o jeito certo de você buscar a solução. Exatamente. São coisas... As pessoas não vão procurar as ledoras de mão, ou o pessoal que lê tarô, que faz, né? Aquele negócio, aquelas propagandas que tem nos postes, né? Conserta-se, resolve-se todos os seus problemas em 3 dias. O amor da garantimos, vida. Garantimos, senão você tem o dinheiro de volta, né? Uma coisa assim. E aí, então, aí o André Luiz, ele conclui assim, o trote, e aí a gente retorna aqui para comentar os pontos, mas assim, o trote aplicado por espíritos enganadores é quase sempre a resposta do mundo espiritual às questões que você mesmo pode solucionar. Por quê? Porque, na realidade, a gente fica colocando, vamos dizer, uma carga nos espíritos, como se o mundo espiritual, né, que tivesse que resolver a nossa vida. A nossa vida é nossa, nós é que temos que resolver. Por exemplo, sobre negócios, né, igual diz, negócio é o consultor, dinheiro, trabalho, profissão, é você que escolhe, namoro, viagem, essas questões... Doença, casamento, né, sobre família. Quer dizer, aí... Doença, quem resolve, João? Então, doença é o médico que cuida. Né? Enfim, e nós temos aqui um representante, nosso querido sim, Marcelo. Sim, mas, dúvida. Enfim, então, assim, para a gente... O médico está a serviço de Deus na Terra. A serviço de Deus, só sombra de dúvida. Mesmo quem não acredita, mesmo quem não acredita em Deus, mesmo o médico que não acredita em Deus, embora não seja a exclusividade da profissão médico, né? Da profissão médica, tem muitas outras profissões que também tem ateus, tem materialistas e tal, né? Felizmente o número é menor, né? Não é uma... Mas os médicos estendem as mãos para o paciente, exatamente, né? Ele impõe as mãos. Exatamente. Então, quer dizer, mesmo aqueles médicos que não acreditam em Deus, eles nada mais são do que funcionários de Deus. Então, é por isso que no início ali da mensagem, quando a mensagem, né, com o título Trote... E ela começa assim, atente no conteúdo do que você pede como orientação espiritual. Então, assim, os espíritos superiores, os nossos amigos, nossos queridos, nossos orientadores, né, a gente precisa entender. Eles não estão aqui para ficar nos bajulando ou ficar respondendo qualquer tipo de situação. Então, se a gente abre o campo mental, o nosso campo mental, para querer saber sobre negócio, sobre ganhar na loteria, de um espírito para ajudar... a gente ganha na loteria. Que tipo de resposta a gente está querendo? É aquela história, sempre brinca, me engana que eu gosto, né? Quer dizer, a gente está querendo entrar nessa historinha do me engana que eu gosto. Exatamente. Então, para, a gente precisa crescer. Ou a gente aproveita, igual o Fábio falou outro dia, Nós precisamos aproveitar, nós estamos tendo uma oportunidade aqui nessa encarnação, a gente tem que aproveitar e realmente nos modificarmos, né? Modificar o nosso íntimo, o nosso coração. Né? Sem dúvida, bem lembrado. É, por isso que eu particularmente, não que o Espiritismo é a melhor das doutrinas, mas também não é a pior. Agora, por que muitas pessoas começam na doutrina espírita e depois abandonam? O Espiritismo não promete o céu, não promete o paraíso, não promete prosperidade material, não promete nada, e ainda fala o seguinte, que se você não se melhorar espiritualmente, se você não se melhorar como pessoa, a responsabilidade é sua. Né? É aquela história da Nete Guimarães, né, Guilherme? Que o físico amigo dela falou: Anete, me leva lá, me leva no seu centro um dia para eu ver um fenômeno de materialização ou um fenômeno de levitação. Se eu assistir esse fenômeno, eu vou virar espírita, porque aí não tem conversa. Porque ela já havia comentado com ele o que acontece, quais os fenômenos, como é que não é, né? Aqueles médiums de efeitos físicos, etc, etc. Que ele tinha muita curiosidade nesse sentido. Aí ela falou: tá bom, então eu vou programar e aí eu vou chamar você, não tem problema nenhum. Aí ela conhecia um médium de efeitos físicos e que tinha essa capacidade de fazer a levitação, né? Aí marcou um dia, chegou lá no dia da reunião. Era uma reunião mais fechada, né? Uma reunião, essa reunião geralmente tem que ser uma reunião mais limitada mesmo, né? Então havia poucas pessoas e aí chegou o físico amigo dela, a reunião teve início, o físico percebeu que a mediunidade era autêntica, o médium começou a levitar, a cadeira a levitar, o médium a levitar. Quando começou a levitar, o físico amigo da Anete saiu disparada, foi embora, entendeu? Foi embora, nem quis olhar para trás. Uhum. E não é porque ele ficou com medo, não. É, ele não ficou com medo disso. O medo que ele teve, né, que o Guilherme está lembrando aqui, o medo que ele teve foi o medo que ele teria que se transformar. Das consequências, né? Porque ele viu que a doutrina espírita era mais séria do que ele imaginava. Então, ou seja, ele teria que se modificar o seu mundo íntimo. E ele não queria... Aquela famosa reforma íntima. Exatamente. E ele não queria abandonar, alguns meses depois, a Anete tomou conhecimento, que ele, apesar de ter uma família, ele tinha uma amante. Entendeu? E ele não queria modificar a vidinha dele. Uhum. Não queria continuar com a vaquinha. Uhum. Né? Olha só, a vaquinha de novo, né? É. Como é que é interessante. A vaquinha não é só na parte material, né? Pois não, Guilherme? Pois não. Então, quer dizer, aí ele pegou e não quis, né, aderir à doutrina. Embora exista uma diferença, né, entre adesão e conversão, né? Nós aderimos à doutrina espírita, achamos a ideia bonita, a doutrina filosófica, o pensamento que tem uma analogia profunda com os ensinamentos do mestre, né, como nós vemos aqui toda semana, do mestre de todos nós, né, o mestre Jesus. E só que muitas vezes nós também nos recusamos a nos modificarmos, nós nos recusamos a nos convertermos, né? Paulo de Tarso se converteu, né? Ele era um assassino e se tornou santo, uma vida santificada, né? E muitas vezes nós apenas aderimos à ideia, mas não nos modificamos. E o nosso querido Zé Irmão falou na semana passada, né, que o que a gente precisa fazer é realmente nos modificarmos, né? Quer dizer, mas que isso não é nada fácil. Né? Muito pelo contrário. Paulo é um caso à parte, né? Porque realmente Paulo era um espírito já preparado para aquela situação, né? E ele defendia com unhas e dentes aquilo que ele acreditava no passado. Por isso, toda aquela postura dele, né, agressiva com relação aos cristãos, até que ele conheceu o mestre. Exatamente. E assim que ele conheceu, foi uma luta terrível, né, no livro lá, Paulo Estevam. Paulo Estevam. Está muito bem descrito. Mas assim, não é para qualquer um. Como o nosso querido Zé Irmão falou na semana passada, é difícil, né? É um trabalho árduo. E é aquela história. É a nossa tarefa é simplesmente essa. Para isso que a gente encarna. Sem dúvida. Guilherme, vamos fazer então mais uma pausa musical? Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, direto do estúdio da Rádio Capela FM. Rádio Capela FM 105,9. Eu tenho que me concentrar, porque às vezes eu falo Rádio Boa Nova, entendeu? Então, da Rádio Capela FM 105,9. E nós separamos aqui uma última reflexão, última reflexão da minha parte, né? Vocês ficam à vontade se vocês quiserem, né? Que ainda é desse mesmo capítulo do livro Vivendo o Evangelho. E o André Luiz, na lição 257, ele fala assim: Falsos Profetas, é intitulada, né? Então ele diz assim: Existem aqueles que, em nome do Cristo, fazem toda espécie de promessas, em nome do Cristo. Riqueza fácil, salvação eterna, curas impossíveis, casamento perfeito, essa é demais, né? Casamento perfeito, prestígio na profissão, prosperidade material, felicidade garantida, negócios em alta, sucesso na vida, poder pessoal. O Evangelho é roteiro luminoso para a felicidade íntima, mas esses falsos profetas, desejosos de agradar aqueles que os ouvem, esquecem que Jesus deixou claro que a vitória mais importante é o triunfo sobre a própria imperfeição. E o bem mais autêntico é o que se alcança fazendo o bem aos outros. Nossa Senhora! Então, meus queridos, muitas vezes nós nos esquecemos que a vitória mais importante é o triunfo sobre nós mesmos, né? Sobre as nossas imperfeições, as nossas próprias imperfeições, e o bem mais autêntico é o que se alcança fazendo o bem aos outros. Por isso que é importante, né? Por isso que é importante nós participarmos das atividades assistenciais, porque o bem que se faz anula o mal que se fez. E nós somos portadores ainda de inúmeros males que já praticamos, né? Não que nós sejamos más pessoas, que nós sejamos delinquentes e tal, nada disso. Mas, por exemplo, colar em uma prova, deveria ser crime hediondo, entendeu? Deveria ser crime hediondo. E quantas vezes nós fizemos isso? E quem que se prejudicou? Nós mesmo. O professor, que fez de conta que não viu? Foi ele que se prejudicou? Não. Fomos nós mesmos, né? Então, o bem que se faz anula o mal que se fez. A pena participar das atividades, viu? O amor cobre a multidão dos pecados, né? E o amor cobre a multidão de pecados. Então a mão que... ensina, eu nunca sei se é o Pedro ou se é o Tiago que falou isso, acho que foi o Pedro. Tem uma outra que fala assim, que a mão que assassina não precisa ser cortada, ela pode entregar flores. Entregar flores. Bonito também, né? É, muito bonito. Exatamente. Os guerreiros que no passado não honraram o metal, hoje honram o metal trabalhando, essas pessoas reencarnam trabalhando como mecânicos, como funileiros. Vamos explicar não honrar o metal, ou seja, utilizar o metal de forma equivocada. Exatamente. Hoje aprendem o valor do metal na vida e no progresso. E um último comentário que eu gostaria de fazer, você pode falar, João? Não, pode falar, Marcelo. Tem um outro comentário que eu me lembrei, que vocês comentaram algum tempo atrás, aquela história do Levi, que o Levi foi muito impactante, aquela história dos aflitos, né? Que ele menosprezava, né, aquelas, os aleijados, sim, né, as pessoas, os pobres, os estropiados, né? Uhum. E Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, e depois bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados, né? Uhum. Então, quer dizer, isso foi muito impactante para Levi, que conviveu com o mestre, né? Exato. Agora, por exemplo, todos nós, num determinado momento, nós falamos também que Jesus, os seus discípulos abandonaram, né? Quando Jesus foi para a cruz, o único que ficou firme foi João, né? João Evangelista. Uhum. Talvez por ser mais jovem, né? Por ter menos, né? Talvez menos... menos que proteger. Menos que se proteger, aquela coisa toda, né? E também estava acompanhado da mãe, Maridão, né? Da Maria, mãe de Jesus, da Madalena, né? E de outras que foram consolar o mestre lá na cruz. E os demais apóstolos, que é compreensível, eles ficaram com medo, né? Porque eles também poderiam ser envolvidos e também poderiam ser expostos a crucificação, né? Ser mortos. Exatamente, é seguidor, né? Pois é. Muito bem. Só que um pouquinho antes, Pedro negou o mestre 3 vezes. E essa negação foi vaticinada pelo próprio mestre. Foi vaticinada momentos antes, né? Aí sim uma predição, né? Exatamente, que é a predição. Só que esse acontecimento foi tão importante, tão marcante para Pedro, que Pedro, lógico que depois ele reconheceu o erro dele, arrependeu-se e reparou o erro com tal afinco e tal dedicação à causa do Evangelho, né, que ele nunca mais abandonou. É o filho pródigo. Ele erra, volta ao pai. Erra e volta ao pai. É. Pois não, João? Só comentar aí nessa linha que você falou do Pedro, né? Quer dizer, lendo Paulo Estevão, né? O trabalho do Pedro é um negócio muito impressionante. Monumental, indescritível. Lindo. Um pescador ignorante, analfabeto, provavelmente, né? Uhum. Tornou-se alfabetizado depois, né? E no próprio... As cartas de Pedro que vieram, provavelmente foram ditadas, né? Eu não acredito que tenham sido escritas, né? No próprio livro, lá no Paulo Estevão, a gente acompanha o crescimento dele. Dele, exatamente. Né? Você vai vendo a transformação. Você vai vendo a transformação dele. Né? É muito impressionante, muito impressionante. Muito lindo. E o Boa Nova é um livro muito... O Humberto de Campos, ele tem o poder, né, de nos transportar. É como se a gente convivesse... Ele nos seduz, né? É como se a gente convivesse com Jesus, né? É muito impressionante, né? A leitura do Boa Nova traz Jesus assim como se fosse um irmão, né? Ele é um irmão, mas assim como se fosse um irmão nosso encarnado, em que a gente senta, bate um papo na cozinha, exatamente, tomando um café e tal. Toma aí... uma cerveja sem álcool, sem álcool. Exatamente. Mas enfim... E é muito impressionante o grau de intimidade que ele nos transporta para desmistificar a figura do mestre. Eu acho maravilhoso esse livro, Boa Nova. Contextualizar também. É muito impressionante. Exato. Muito bem, amigos. Marcelo, a última coisinha que eu queria falar. Querido. Eu sou meio fofoqueiro. E hoje, a hora que eu estava vindo aqui para a capela, eu parei naquele posto de gasolina... quando chega aqui na capela depois da Anhanguera, tem um semáforo ali para virar para a direita, né? Aí você parou naquele, então você para meio recuado ali, e o semáforo foi decrescendo, porque o semáforo aqui em Vinhedo vai mostrando os segundos que faltam para abrir. Isso, a grande maioria. E eu já estava ansioso para sair. Porque eu cheguei bem na hora que o semáforo fechou. Eu vou assistir a palestra do Rossandro, Ansiedade. Isso. Você me convenceu. Exatamente. E aí o que acontece? Um rapaz que estava dentro do posto de gasolina com o seu carrinho, ele não se importou que o semáforo já ia abrir, e ele entrou com o carrinho dele na frente dos carros que estavam parados na rua e começou a fazer manobras para voltar para o posto. Por exemplo, ele saiu de frente e queria voltar de frente. Então ele começou a girar o carro dele enquanto o semáforo decrescia para voltar a ficar vermelho. E o meu sistema nervoso aumentava. Né? Exato. E nessa hora, pela primeira vez nos últimos anos, eu consegui manter um certo equilíbrio, uma certa calma. E fiz a seguinte reflexão. Pensei assim: obrigado, Senhor, por pelo menos nesse momento eu ter me libertado da raiva que eu poderia ter sentido dele nessa hora, porque eu entendi pela primeira vez que ele não se libertou do egoísmo dele ainda. Ele pensou primeiro nele, então em todos os outros, e não em todos os outros carros que estão parados. E talvez quando chegue a vez dele de chegar aqui no meu lugar, ele vai ficar irritado, como eu já fiquei também muitas vezes. Então, ali eu senti que eu tive um lapso de me libertar, né, dessa raiva, e reconheci que o meu irmão ainda está preso no egoísmo dele, né? Então, por isso que essa última frase do André Luiz é muito importante, que ele fala assim, ó: o bom fruto a ser buscado é o triunfo sobre as nossas imperfeições. Porque isso te dá uma liberdade, te dá uma paz, e eu não senti nada pelo nosso irmão que fez aquilo ali naquela hora. Graças a Deus. Não significa que eu não vou sentir outras vezes, mas naquele momento eu consegui. Maravilha, né? Então isso é uma libertação, isso é uma paz, é uma alegria, uma felicidade. Enquanto a maioria das pessoas estão pensando que paz, alegria e felicidade é casamento com mulher bonita, é dinheiro no bolso, né? Afastamento dos inimigos, carro novo, etc. e tal, que são coisas transitórias, passageiras, mas que não trazem a liberdade da alma, né? Eu posso ter aquele quadro lindo lá na parede, mas eu não tenho aquela sensibilidade de olhar uma folha caindo de uma árvore, né? E ver ela refletir o sol, etc. e tal. Por isso que o perdão liberta, enquanto que a vingança prende. Prende. Pois não, João? Eu estava lendo uma coisa aqui que a Ana Lúcia tinha escrito. Ah, pois conhecimento é. Sem virtude não dão bons frutos. Né? É verdade, Ana Lúcia. Obrigado aí pela contribuição. Sexta que vem você está aqui conosco, hein, querida? E o falso profeta tem um conhecimento, porém não tem virtudes. Então, assim, são coisas... Conhecimento sem virtude? Como é que ela disse? Conhecimento sem virtudes não dão bons frutos. Não dão bons frutos. E o falso profeta tem o conhecimento, porém não tem virtudes. Então, assim, eu acho que esse... Tem que ter esse casamento, é isso mesmo. Conhecimento com virtudes. É, porque eu me lembrei da passagem quando a gente está preparando, por exemplo, fazendo estudo para fazer a preleção. E nós estamos arrumando um argumento para ir lá representar um papel lá na frente, lá, né? Ou, se não na preleção, por exemplo, na vida corporativa, a gente está indo lá para simplesmente representar um papel, ou nós estamos indo lá para cumprir o que a gente combinou com Deus, né? Com Jesus. Né? Porque, igual o Marcelo estava falando, eu acho, Marcelo, sobre a questão, né, dos médicos, sem sombra de dúvida, mas eu acho assim, todos nós, né, estamos aqui como, né, somos filhos de Deus, né, e funcionários aí da vinha. Filhos, né, e funcionários de Deus. Exatamente. Então, assim, todos, né, a gente tem que, o dia que a gente estiver cumprindo as nossas obrigações, levantando, preocupado em aquela pergunta, né, que a gente faz assim, quando a gente está fazendo alguma coisa, né, tem dúvidas sobre como agir, fala assim, como é que Jesus faria nessa situação? Tá certo que nós estamos assim, anos luz de distância, né? Jesus falou assim, tudo que eu faço, pois é, ele disse assim, tudo que eu faço, né, vocês podem fazer, e muito mais, né, e muito mais, assim, eu acho legal isso aí, então assim, mas assim, não é fácil. Eu lembro do nosso querido Zé Irmão, na semana passada, comentando, toda essa modificação, essa transformação, leva um certo tempo, mas a gente tem que começar. Eu não gosto muito de me acomodar com esse pensamento de que não é fácil, né? É lógico que nós sabemos que não é fácil, mas nós não podemos nos acomodar com isso, né? Porque isso leva ao desculpismo, sabe, João? Não que esteja... Eu compreendo que o contexto que o José Irmão falou, claro. Entendeu? Só estou dizendo que nós não podemos ficar utilizando isso, nós devemos nos incomodar com isso. Sem dúvida. Entendeu? Concordo. Porque, sem dúvida, né, que nós sabemos que não é fácil, mas isso não deve ser motivo para nós permanecermos na inação. Então, é até, na verdade, então, eu puxei isso aqui, eu queria até ler mais uma... Nós temos tempo aqui? Então, pode ler, não tem problema. É, mais uma última passagem aqui do nosso querido André Luiz, em que ele fala aqui da árvore e o fruto. Porque, na realidade, assim, a gente precisa enxergar, para inclusive nos manter motivados, né? Sim. Que nós já, já melhoramos alguma coisa. Sim. Já melhoramos, sim. Até algumas encarnações, até a gente pensava tal, alguma coisa, ela pegava a espada e cortava a cabeça. Exatamente. Hoje a gente conversa. Já não faz isso, né? É, exato. Enfim. E aí ele diz... A árvore e o fruto, a lição 255, ele diz assim: você ainda tem defeitos. Tem inclusive aquela citação que você fez. Que termina no finalzinho. Que termina lá, que você já citou. Mas, lá que no início, mas acho que tem exemplos aqui muito importantes. Muito, gente, muito edificante, sem muito dúvida. Muito edificante, não. Então ele diz assim: você ainda tem defeitos, mas vez por outra já é instrumento de boa ação. É colérico, mas já distribui a paz. É irritado. Na hora do sinal lá, né? É irritado, mas já demonstra paciência. É egoísta, mas já se interessa pela caridade, mesmo que não consiga, né? É arrogante, mas já se conduz com humildade. É invejoso, mas já promove a solidariedade. É aflito, mas já alimenta uma esperança. É ressentido. Isso aí, né, aquela história. É ressentido. Quem é? Magoa. É ressentido, mas... A história do Tupperware. Era... Senti de novo, né? Ressentido. É ressentido, mas já se propõe ao perdão. É odiento, mas já vivencia o amor. E como disse o Marcelo, ele citou, que é muito linda essa imagem que o André Luiz usou. Sem dúvida. Não espere a perfeição para fazer o bem, observando que Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas àquela que dá bons frutos. Como a laranjeira carregada de laranjas doces, embora seus galhos estejam revestidos de espinhos. Então, assim, nós ainda carregamos espinhos, a gente ainda briga no trânsito, a gente chega em casa, a gente é mal educado. O galho é retorcido. É, a gente é santinho na hora que a gente chega lá no centro, a gente coloca a asinha para a gente, né, falar com aquela voz doce, mas a gente saiu de lá, a gente já se transforma, não é isso? Mas, assim, a gente já... O centro é meu irmão. É. Mas a gente está melhorando. Né? Sim, sem dúvida, gente, sem dúvida. Então, aproveito para minhas despedidas, mandar um beijo enorme para todo mundo aí, para Ana Lúcia, para a Andréia, que estão nos ouvindo, para Eduardo. Os vizinhos de cima e os vizinhos de baixo. Todos os vizinhos, para todo lado, inclusive o cachorro do vizinho. O Vanderlei, não, um pouquinho acima, né? É o Vanderlei pertinho. Na realidade, é o meu cachorro, que os vizinhos, eu tenho que rezar para os vizinhos não ficar com raiva de mim por causa do meu cachorro, que late muito. Uma boa noite a todos e queridos amigos aqui presentes. Obrigado pela oportunidade de participar. E mando um beijo para todos e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E só para o meu encerramento também, viu, João? Agora há pouco você falou que somos todos filhos de Deus, você e o Fábio, né? Olha só o que o Paulo diz na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Está lá em Paulo aos Romanos. E na lição, que é no capítulo 120 do livro Vinha de Luz, então ele comenta basicamente essa última mensagem, né? Que nós, apesar das nossas imperfeições, mas nós já temos dado demonstrações, sinais de uma melhora mais acentuada. Né? Uma boa noite a todos, desejamos uma semana produtiva a todos os estimados ouvintes e, em particular, a nossa querida Sônia, que não pôde participar hoje, e aos amigos que estão aqui conosco e àqueles também que não puderam vir. Em particular, um abraço carinhoso ao Marcos Melo, que também não pôde vir hoje. Fabinho, suas despedidas, fique à vontade. Então, boa noite a todos. Semana que vem nós estamos de volta. E vamos lembrar que o bem mais autêntico é aquele quando a gente faz aos outros. Guilherme, suas despedidas, muito obrigado. Um abraço carinhoso. Um abraço a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.